Eu já aceitei que sou animal, a porra de um bicho. Meu único instinto é fuder e destruir. Eu vou